pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão, sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão, sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo. Central do Sertanejo. Eu quero avisar todo mundo que eu parei de beber. Ah, parei. Nossa, tô sempre na balada. Minha família já tá preocupada. Fala que sempre que eu chego em casa, tropeço no degrau e durmo no chão da sala. Mas agora eu tô mudado, todo mundo vai saber. No show do Marcos e Cláudio, vou avisar lá em casa que eu parei de beber. Eu parei de beber, pode acreditar. Vovó avisa mãe e tia. Eu parei de beber, chá e guaraná, mas não largo vodka e tequila. Parei de beber, pode acreditar. Vovó avisa mãe e tia. Eu parei de beber, chá e guaraná, mas não largo vodka e tequila. Família já tá preocupada. Fala que sempre que eu chego em casa, tropeço no degrau e durmo no chão da sala. Mas agora eu tô mudado, todo mundo vai saber. No show do Marcos e Cláudio, vou avisar lá em casa que eu parei de beber. Eu parei de beber, pode acreditar. Vovó avisa mãe e tia. Eu parei de beber, chá e guaraná, mas não largo vodka. E aí? Eu parei de beber. Eu parei de beber. Tequila, parei de beber. Pode acreditar. Vovó avisa mãe e tia. Eu parei de beber chá e guaraná, mas não largo vodka e tequila. Vovó, avisa mãe e tia que eu parei de beber. Parei, hein? Nossa, tô sempre na balada. Central do Sertanejo. É música boa o tempo todo, é sertanejo de qualidade. Marcos e Cláudio, parei de beber. Eu também, e você? Munhoz e Mariano, copo na mão. É difícil, parei de beber, copo na mão. Paula Fernandes, Shania Twain, You're Still the One. Tivemos também Rio Negro Solimões, O Cowboy Vai Te Pegar. É demais essa música, né? Eu tô indo pro segundo bloco. Intervalo rapidinho na sua terça-feira, mas eu já tô voltando com Luan Santana, João Neto Cristiano, tem também Leonardo, Jades e Jadson, muita coisa boa, então não sai daí que eu já tô voltando, é rapidinho. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, na sua rádio preferida. Aqui só tem música boa, aqui só tem energia positiva. E por falar em energia positiva, né? O cara aí que tá cheio de moral é o Luan Santana, com seu novo som, Tanto Faz. Eu só quero você, o resto, tanto faz. Palma da mão, vem. O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a lua está tão bela. E tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes, li todos os livros e tô esperando a próxima novela. Tudo porque eu tô tentando te esquecer. E